Grita o silêncio da noite, corcoveia os trovões, línguas de fogo lambendo, armados e moerões. No céu o patrão tropeiro vai remexendo os tições, e o macegão se ajoelhando como a pedir mil perdões. E o gado todo mais louco do que a fúria desse vento, redemunha no relento à procura de capões. Relâmpagos que se cruzam retratam por entre as pragas, os entrechoques de adagas, as velhas revoluções. Labaredas vão guasqueando o tempo feio, teatros de assombrações, cenário do mundo alheio. Boitatas e caiporas, tropilhas do pastoreio, meu baio bateando raio, o temporal gineteio. Nesse entreveiro madreiro de faísca, vento e raio, me agarro às crinas do baio, que já nem liga pro freio. E uma faísca teimosa riscou-me a tala do mango, só por ciúmes de fandango partiu minha gaita no meio. Os coriscos vão marcando o lombo preto do tempo, nuvens pançudas de chuva se aninham no firmamento. A mata inteira valseia num compasso pacholento. Com fogo se apaga fogo, sempre a cabresto do vento. Por isso um galho extraviado veio tapear meu chapéu, atiçando um fogaréu nos bretes do pensamento. Me apeguei a Santa Bárbara pra domar o temporal, que sem maneia e buçal ficou mansão meu corpo.